Tá gravando. Zero. Eu até tentaria se eu não tivesse nessa situação. Pode ser? Eu já tenho uma frase, tá tranquilo, vai. Pode dar só um oi, um olá, então. Tô aí. Tô vivo. Tá, bora? Pode usar? Eu já gravei esse podcast antes. Dois Se eu não me engano, eu já gravei esse podcast antes. Eu só ouço falar também. Não conta, cara. Pelo amor de Deus. Mas aí eu que não quero ouvir os ouvintes, pode saber se eles quiserem, quem não quer saber sou eu. Isso. Pode ser eu? Bom, mesmo se fizesse, eu ia falar igual então. O filme conta a história então do Tim Lake, que é o do Han Gleeson, que quando ele faz 21 anos, o pai dele chama ele no canto e fala pra ele que ele é de uma linhagem de viajantes no tempo. No caso, não no tempo, mas precisamente só ao passado. Isso. Sim. É, tu só pode voltar pra. Sim, ele só pode estar em lugar que ele já esteve, né? Não precisa isso. Tá, daí é essa a sinopse é isso. Ele descobre que pode viajar no tempo, mas precisamente ao passado. Agora a gente pode entrar no filme ou não. Que é a Kit Kat, que não fez nada. Isso. Totalmente fora da casa. Figurinha carimbada em filme, nesse tipo de filme, né? Inclusive já namorou viajantes no tempo, né? Já no Pra Sempre, se não me engano. Não, ela fez um outro filme que ela também namora um viajante no tempo. Bill Nike, isso. Que pra mim é o melhor ator do filme, né? Filme. Don't now, Gleason, Mr. Gleason. Ah, é verdade, vai fazer Star Wars Episódio 7 agora. É um filme bacana. Sim, eu demorei um tempo para descobrir quem é que ele era no filme. Nunca fez nada também. Da série Misfits. Essa, aliás, essa série é uma série que eu indicaria. Que é uma série muito foda. Britânica também. É, são cinco jovens que estão cumprindo pena. Já, tipo, aquelas penas que tu tem que limpar a pichação de muro e coisa, sabe? Aí eles só. Não. Aí eles recebem uma descarga elétrica e ganham superpoderes. Não, mas não é o que vocês estão pensando, é um filme foda. É uma série foda, podem assistir. E a série é muito bem feita, cara. Meu Deus do céu. Que é uma atriz de séries, né? Basicamente, nunca fez pouco filme. Sim, não, ela foi muito bem no filme. Sim, a Kit Kat puxou alguém, né? Hollander. Que é o alívio cômico do filme. Um dos alívios cômicos do filme, né? É, ela fixe dramédia é o gênero dela. Acabei de inventar. Acabei de criar um gênero novo. É assim, até eu tinha um preconceito com essa palavra, tipo, as pessoas perguntavam o que eu tava lendo e eu ia dizer, tô lendo um romance histórico, mas eu achava melhor não, porque elas iam achar que eu tava lendo, sei lá, um livro do Nicholas Sparks. Isso. Eu não tô lendo é mais ou menos isso. Outro cara que não fez nada, tá fazendo essa série horrorosa, que é Atlantis. Doctor Who é merda, né, cara? Todo ator que nunca fez nada na vida já fez Doctor Who. Até eu já fiz episódio de Doctor Who, eu acho. O povo é escroto. O povo é escroto, cara. O povo é escroto. Não, pior que é. Não, Breaking Bad é uma merda também. Ela, não, tô brincando, tô brincando. Não, não. Não, tô brincando. Que tá... Ela fez o Lobo de Wall Street, cara. É a mulher do Leonardo DiCaprio. Eu lembro até hoje daquela cena que o Leonardo DiCaprio tá vindo de quatro e ela tá com o pé na cabeça dele. De salto, tá ligado? Em companhia de amigos pode, não pode ver na companhia do teu pai e da tua mãe. Maybe. Não. Vamos começar explicando as viagens no tempo? Não? Sim. Meu Deus do céu. O próprio diretor disse que tem, né? O Bryan Singer, do X-Men. Isso. É verdade. Isso aí, isso é meio estranho, na verdade, né? Tipo, se ele vai, ele tá no armário da casa dele, no escuro, ele viaja pro passado, ele vai parar onde? É porque ele não vai poder, se ele quer ir pra praia, ele não vai parar no armário que ele tá, né? No caso, ele tem que caminhar até a praia. Vai num lugar escuro, fecha o. Vai num lugar. A origem. É porque se fosse uma mulher e ia fazer merda. Ia voltar pra trocar a cor do esmalte da unha. Não ia adiantar, cara. Pra no final botar aquele de novo. Deixa eu ver. Tem mais regras aí, eu acho, não tem? O tio Desmond conseguia viajar no tempo, não conseguia também? Sim. Pois é. Segue a pauta. É, aí ele não. É, não foi um grande lucro ter voltado a beijar ela, na verdade, mas tá tranquilo. É. Que frustração foda, né, cara? Imagina tu ter um poder super foda e aquilo ali não te ajuda nada. É mesmo com a sensação de tu comprar uma coisa nova, chegar em casa, testar ela e não funcionar, tá ligado? Ha ha. Segue a pauta, segue a pauta. Isso. Sim, só não mostra ele estudando, no caso, mostra ele já no trabalho direto. Isso na verdade é um ponto positivo do filme, porque ele pula algumas coisas desnecessárias para dar um pouco de importância àquilo que vai ter mais relevância ao redor do filme, né? Não, se fosse americano, ele ia... Não, se fosse americano, ele ia ser o cara mais desengonçado que ia ter na cidade e ia se apaixonar pela mulher do jogador de futebol da faculdade. Ah, ele é esquisito, mas ele não é um cara mongão. Tipo, um cara normal. Não. Ah, ele mandou bens. Não, se ele me mandasse aquelas cantadas ali, eu pegava. Pá. Não, cara. Nossa, no escurinho, eu já chegava a arrepiar os pelos da nuca. Esse, na verdade, é o maior objetivo e é o que deixa o filme legal, né? Porque, tipo, ele não tem um grande objetivo de salvar o mundo, até porque ele nem pode, ou de fazer alguma coisa grandiosa. O objetivo dele é levar uma vida normal e voltar no passado quando der. Sim. Mas era fim de ano, né? Ela devia estar até bêbada naquela loirinha, né? Na verdade, devia estar bem foda pra ele arranjar namorar mesmo. Trancou tudo. A cena é foda, né? Tipo, ele tá tendo uma ideia depois de 500 anos. Não, você pode transar aqui. Essa é minha filha, você pode transar com ela também se quiser. Dos mais mordidos, né? Isso é. Nossa, eu ia me sentir muito mal, cara, se eu chegasse numa casa e fosse tratado daquele jeito. Tá ligado que ele fala. Tá ligado que ele fala do pai dele? Tipo, ah, eu sou filho de um cara. Ah, aquele chato, nunca gostei dele. Jay? Jay? Jay? Mais ou menos. Segue o baile. Tá enganado. É verdade, cara. Eu fiquei pensando onde é que eu tinha visto aquele cara e não tinha conseguido me lembrar que era do Harry Potter. Mas ele morreu. Não foi no começo do ano? Foi no começo desse ano? Pois é. É, não. Não ia fazer mais nada. E não foi nem. Seu idiota, seu idiota. Eu, se sou ele, eu volto no passado, no dia que eu encontrei ela, pego o número, anoto em algum lugar, decoro. Aí depois eu volto, arrumo o cara, né? Mas faço do que ir naquela exposição da Kate Moss e ficar o dia inteiro. Tá ligado? Tipo, volta no passado, decora o número, volta pra frente. Ih, cara! É, ele fez bem. É, não, por telefone seria pior, realmente. É, boa ideia. Não sei. É verdade, realmente. É, esquece o que eu falei. Lá ela não tinha namorado. Nessa. Sim. É uma aproximação bem escrota, né? Tipo, oi, eu não conheço vocês, posso sentar aqui? E ela, tipo, sim, o estranho é que elas deixam ele sentar ali. É, ele na verdade ele é um cara que ele usa o poder dele com bastante cautela, assim, tu não vê ele voltando no passado pra fazer merda, né? ele tá lá com elas na galeria da Kate Moss. Aí chega o namorado dela e ele começa a perguntar pra eles como é que eles se conheceram e tal, dia, onde é que foi, o horário certinho, que é pra ele poder ir atrás. Meu Deus do céu. Alguém. Tá. Caso ele ainda tá. Aí ele tá na exposição lá com as duas, de um jeito bem escroto. Um total desconhecido, elas já devem estar achando que ele é um psicopata. Aí chega o namorado da Mary e ele procura saber onde é que eles se conheceram, o dia, o horário certinho, que é pra ele poder voltar no passado e chegar antes, tipo, pra conhecer ela antes, no caso. Sim. Essa parte do jeito que ele conquista ela é meio estranha também, né? Tipo, ele vai pra festa onde ele não conhece ninguém. Aí depois ele vê que ela tá sozinha lá na sacada, vai conversar com ela. Aí eles começam a falar. Daí, tipo, do nada ele puxa assim: tá, vamos falar da Kate Moss então. Tá ligado? É um negócio meio escroto. Se uma. Vai. Sim. Pintura abstrata. Não, estranho. O estranho é que se alguém falasse isso pra mim, cara, eu ia ficar apavorado achando que era um stalker, tá ligado? Segue o baile. O Rory. É, teve essa. Seria, cara. Seria. Não. Ele saberia que era uma traição. Aquele. Claro que. Não, ele ia estar se. Ele. Não, ele não ia estar tranquilo sabendo que ele tinha traído a mulher que ele ama. O encontro ali serviu pra eles. Meu Deus, alguém tá gravando no aeroporto? Sim. Sim. Eu lembro. Ainda era traição, cara. Não vou me comprometer. Eu só digo que ainda seria uma traição. É porque aquele encontro ele só serviu para reforçar o que ele estava sentindo pela Mary, né? Que ele teve toda aquela função de voltar no passado para conquistar ela de novo, para achar ela de novo. Tipo, então, quem ele amava de verdade era a Mary. Ele não teve todo o esforço de tentar de novo com a Charlotte depois daquele fora, tá ligado? Então, assim, isso. Cara. É, não, é de se pensar, é de se pensar. Depende, né, cara? Eu acho que quando se tu gosta de uma pessoa, tu não vai querer ficar com uma outra só por ficar, sei lá. Tá ligado? Minha querida, se você está ouvindo esse podcast, saiba que eu nunca te trairia. Do seu sempre fiel, John. Aí, ó, isso aí é referência ao último podcast. Se você não ouviu, ouça. Isso. Eu fui a la Tarantino essa agora, ninguém entendeu. Também não vamos exagerar, né? Também não vamos ser tão extremo assim, né? É, aí já seria algo a se pensar. Dele encontrar ela. Dele encontrar com a ex dele lá, tá. Isso. Não, ele vai pedir ela em casamento. Sim, ele sai com. Essa. Sim. Tipo, conservadores. Pra não toque em sexo oral. Aí ele pergunta, tipo, tá, mas como é que isso entraria na conversa exatamente? E é a primeira coisa que ele diz. Segue pro baile, a parte que ele pede ela em casamento. É tipo. É, eles. Usa sim. Ele fala que ele quer falar. Ela diz, para de encher o saco. Não, primeiro ele faz a pergunta, diz, para de encher o saco, eu tô dormindo. Tipo, é. Esse poder dele, tipo, se um dia ele não se ele tentasse e não conseguisse voltar no tempo, seria algo meio escroto, né? Tipo, tudo que ele faz, ele diz, ah, só um pouquinho então. Ou ele faz uma coisa e sai correndo, tá ligado? Tipo, imagina. Não, porque, tipo, imagina alguém se alguém seguisse ele pra ver o que ele tava fazendo. Tipo, ele tá lá, aí ele derruba um monte de protetor da mulher e sai correndo igual um retardado e entra pra dentro do armário. Mas é algo escroto, cara. Meu Deus, eu virei protetor nela, vou correr pra dentro do armário. Isso. Sim. A família dele é algo a se comentar, né? Porque é uma família totalmente fora do normal, mas não é aquela família que todo filmezinho de comédia tenta fazer, de botar alguém diferente e fazer uma família idiota. Tipo, a família dele. Little Miss Sunshine. Som de porta e tal. Isso vai entrar no corte da edição, cara. Pode falar, cara. Pode falar. Achei que você tava pegando papel. Não assistindo. Sim. E a família. Sim. Ele tenta levar todo o filme para um lado não normal dos filmes de romance, de comédia, de drama, tá ligado? E puxando esse assunto da família dele, a família inteira dele é uma família interessante de se ver. Tu fica querendo ver um pouco mais de cada um daqueles personagens, tanto da Kit Kat, que é uma das que mais dá história ao longo do filme, que te mostra mais um pouco da vida dela, quanto da mãe dele. O pai dele é um personagem muito interessante, porque ele é um cara que ele também tem o poder de viajar no tempo, e ele usa esse poder dele assim de uma forma bem diferente também da do filho dele, né? Tipo, ele diz que volta a ler cada livro duas vezes e tal. Não, ele não sabia de todas as alterações que o filho dele estava sabendo. Até porque algumas vezes o filho dele chega ali e ele pergunta de onde é que ele está vindo, tá ligado? Sim. É porque não é o foco mostrar o pai dele lutando no tempo, né? Mas a gente sabe que ele volta diversas vezes. Tipo, tem uma hora que ele tá conversando com o Tim, e aí uma hora, e o Tim para e olha pra ele e pergunta se eles já tiveram aquela conversa, e ele diz que já tiveram aquela conversa, tá ligado? Podemos entrar no casamento já. Não, mas é engraçado. Mas também, pelo amor de Deus, olha os discursos dos caras, né? Pelo amor de Deus. O primeiro começou a contar uma história idiota. O segundo é o Rory. Aí o segundo era o Harry, falando merda. Mais xingando do que ajudando. E o terceiro foi mostrar os slides de todas as gurias que ele já tinha pego. O Jay, com infográficos de até onde ele tinha ido com cada uma. Sim. O Tim até disse, não, pai, tá bom assim. Não precisa fazer isso. Daí o pai deles, eu vou fazer igual. Aí ele volta no tempo. Sim. Sim. É, mas é. Quando. Amiga do Encontro às Escuras lá, que tava junto com a Mary. Não, são duas diferentes, cara. E essa parte do casamento, onde destrói toda a tenda e cai tudo, molha todos os convidados, é uma cena interessante porque é uma cena onde ele poderia ter voltado ao passado e remarcado, né? Mas ele não quis, porque tipo, o importante não é, às vezes a gente se preocupa demais com algumas coisas, e o importante não é aquilo, o importante é o momento que é passado mesmo, que não tenha sido perfeito para nós, às vezes é perfeito para outra pessoa. Sim. Aí, no casamento, até antes deles casar, quando eles vão lá jantar com os pais deles, eles já anunciam que ela tá grávida também, né? Isso não foi um avião, isso foi a privada. A gente percebeu? Ah, sim. Você vai casar? Vai casar com a quem? Vai casar com quem? Ah, com a Mary, acho que tem falado. Ah, que bom, seria constrangedor se não fosse com ela. É, seria constrangedor. E aí, essa outra parte que eu achei legal também, que é uma parte que eles não ficam tanto tempo na. Eles nem ficam tempo nenhum na gravidez nela, na verdade, né? Tipo, eles vão pro casamento e depois já pulam pra criança nascendo, tá ligado? Eles não perdem tempo. Não. Isso é. Que é depois. É, daí pode pular pro nascimento do bebê já, eu acho, né? Bom, ai, ai. Aí como eles mostram isso. Bom, aí mostra outra parte desses cortes mais rápidos, onde eles não perdem muito tempo, tipo, mostrando coisas que não têm relevância pro filme, que ele sai no casamento e já pula direto pra parte onde tá nascendo a criança, né? Que estão lá no hospital, o bebê tá nascendo e tal. Será que pica? Ah, é, sim. Depois que do nascimento da criança, já pula pro aniversário dela, onde estão todos eles. Do urso. É, puxa saco, alguma coisa assim. Eu acho que é isso aí. Aí, isso, aí ele perguntou. Não, nesse momento ele ainda não voltou antes do nascimento da filha dele. Ele voltou. Não, não, não. Nesse momento. Não, mas não é agora. Não é agora. Agora ele só salva ela do acidente. E aí a criança continua a mesma. Só que depois ele resolve que ele tem que dar um jeito de mudar a vida da irmã dele. Aí ele leva a irmã dele pra bem antes que é pra festa do Ano Novo lá. Sim. Ele leva ela lá junto pra festa do Ano Novo. Sim, poderia acontecer algo idiota. É, poderia ser algo idiota, tipo, os dois parados de mão dadas dentro do armário e não acontecer nada. Isso é. Não. Isso. Isso. E aí, quando eles voltam, ela tá namorando com o amigo dele, o Jay, né? Sim. Eu tenho a. Uma coisa que eu queria saber agora é tipo, é só consciência deles que vieram pro passado, né? É só consciência. Tá, então se eles abrirem o armário, eles vão estar parados ali de mão dadas, tipo, de olho fechado e tal. É a teoria das cordas, né, cara? É, ele depende como o filme aborda, tipo. Pois é. É que filmes de viagem no tempo tem dois tipos, na verdade. É um que é uma linha reta. O tempo é uma linha reta, tu pode ir por ela pra frente ou pra trás. Ou é aquele negócio da teoria das cordas, que quanto mais tu volta e modifica alguma coisa, mais um universo para isso, um universo paralelo diferente, né? Muito filosófico. Sim, muito filosófico de se pensar. que essa. Essa parte dá um choque, né? Que é algo que tu não tá esperando. Sim. É a primeira grande regra do filme, né? Tipo, tu não pode voltar pra antes do nascimento dos teus filhos. Por causa que o. Isso. Com certeza. Independence Day? Sim, é o terceiro esperando. Bom, aí. Isso, essa parte. Mas ele não precisava. Na verdade, ele não precisava ter deixado acontecer o acidente, né? Porque antes disso ele só tinha corrigido o acidente. Ele podia só ter voltado pro passado e não ter levado ela pro passado. Entendeu? O acidente ele podia ter evitado igual. É, o acidente ele podia ter evitado igual. Isso. Porque foi. Porque. É. Bom, aí nisso, logo após aquela cena dos vestidos, né? Ele recebe uma ligação que o pai do Tim tá doente, né? E eles viajam pra lá pra ver o que tá acontecendo com ele. Câncer. É o tio louco fala que ele tá com câncer, né? O tio Desmond. Ah, sim. É, mas o tio Desmond ele comenta alguma coisa também sobre ser o câncer que pegou o pai dele e tal. Aí ele. Sim, porque ele não conseguiu. Aí e ele também não tava tão bem, ele também não tava tão bem assim, não. Ele tava já na capa da gaita. Não, mas antes disso ele já era velho seco e meio errado já, cara. Era de se esperar já. Com certeza. Não. É, aí eles têm uma conversa lá. Não me lembro qual é a conversa que eles têm nesse momento. Aí, ah, ele explica. Que é viver cada dia duas vezes? Isso, eu acho até meio estranho essa cena, que tipo, o pai dele já tá morto e ele tá voltando pro passado pra falar com o pai dele ainda, tá ligado? Sim. Desmond. Impecável. Sim. Ele é muito mais um filme sobre a vida e sobre relações, não independente. Até porque nem demora tanto para ele conseguir a namorada dele, né? Acontece até bem rápido assim. Ah, sim. Ah, outro ponto que é importante ressaltar é que nessa parte onde o pai dele morre, ele já tem um segundo filho, né? Sim, ele. Não, já tem um segundo filho. Aí depois do funeral dele, que ele volta lá, que ele volta lá pra conversar com o pai dele e tal, dá outro daqueles cortes bruscos e tá a mulher dele pedindo pra ter um terceiro filho, né? Luca? Ah, não sei se ele vai voltar já. Sobre ela ter o terceiro filho. Voltou. A gente nem sabia o que estava falando, cara. Ah, isso aí. Não, isso aí a gente ouviu. Tipo clique, né, cara? É, clique é tipo questão de tempo americano. Eu gosto do clique também. É legal, legal. É verdade. Bom. Que é uma cena bem emocionante, né, cara? Que ele deixa. Sim, é, o pai nunca ganhava, ele deixa o pai dele ganhar e quando o pai olha pra ele, ele já tá chorando. E aí. Sim. E é algo interessante porque, tipo, o pai dele olha pra ele, ele tá chorando. E ele não, tipo, ele não precisa dizer pro pai dele o que que tá acontecendo. O pai dele já se liga na hora, entendeu? Tipo, o pai dele diz, ah tá, entendi. Tá ligado? Que é o último encontro deles. Isso é uma parte interessante do terceiro, que é uma parte interessante, que é aquela coisa que de... Pra te conseguir algo novo, algo diferente, tu tem que deixar alguma coisa do teu passado e ficar pra trás, entende? Então, assim, é algo bem, bem interessante, é algo bem de se pensar. Algo que o filme traz ao longo do... que traz ao longo da trama, né? Ele sempre te traz alguma coisa pra te pensar, seja do tempo que a gente passa correndo e não presta atenção no que tá acontecendo ao nosso redor, ou às vezes que a gente tem vontade de refazer alguma coisa, sendo que o melhor pra nossa vida seria que aquilo... ficasse como aconteceu realmente, né? Eu chorei, cara. Eu chorei. Sim, a relação de pai e filho deles é muito bonita, né, cara? Porque ele não conseguiu parar, porque ele começou a fumar antes do filho dele nascer, né? Sim. Sim, que daí que aparece ele correndo pela praia com um time pequeno, né? Tá, e aí? Aqui nada. Aí ele até disse que ele parou de viajar no tempo, que agora ele vive cada dia como se fosse único, né? É, mas ele até disse que ele foi um passo adiante do pai dele, né? Que agora ele conseguia viver um dia de cada vez sem ter que voltar no passado. Acho que eu não pensei em nada. Uma frasezinha só então pra gente terminar. Vamos lá. É, puxa aí, vamos ver se a gente fala, se sai alguma coisa bacana pra terminar o podcast. Eu acho que eu faria alguma coisa tipo o pai do Tim mesmo, tá ligado? Tipo, que a gente perde muito tempo hoje em dia. Eu acho que eu voltaria, assistiria mais filmes, veria as séries que eu tenho atrasada. Quem sabe leria algum livro. Quem sabe pegaria mulheres. Mas provavelmente pegaria mulheres do que leria livros. Não, mas. Até chegar aqui ela já até parou de escutar. Não, tô brincando. Mas eu acho que eu faria isso, eu aproveitaria o tempo que a gente não tem hoje em dia, né? Que nobre, né? Muito nobre. Destrói a Nossa, cara, que psicopata, velho. Nada vai mudar que tu queria matar alguém, cara. Ah, é verdade. Tá, e se tu me diz uma coisa que agora me veio na cabeça. Tipo, o cara viaja no tempo, conserta alguma coisa, volta pra dentro do armário e vai pro futuro de novo, ou ele volta no tempo, faz o que ele tem que fazer e espera chegar no aquele dia de novo? E se ele morrer durante uma viagem no tempo? Tipo, o Derek. Tá, mas o corpo dele dentro do armário lá, pá, não sei o quê. É muito complexo, dei um nó na minha cabeça agora. Ah, mas isso aí todo mundo daí. Até eu, se eu morrer hoje, amanhã não existe mais. Não, não vamos falar de Lost, né? Vamos ficar de fria, vamos ficar boa. Acabou, o podcast tão bonitinho, podcast tão legal, tão cuti-cuti. Pra que falar de Lost? A gente deu nota para outro filme? Deu. A gente deu nota. Tu deixou as notas que a gente deu pro filme no final do outro podcast, que eu não lembro agora, Luca. Ah, é verdade. Então não vamos dar nota. Se a gente não deu no outro, não vamos dar nesse. Já fez. No post. É, só dá um tchau então e fala. Tipo, fala o e-mail e dá um reforço. Isso. Meu Deus do céu. Meio-dia e 20 agora. Tem jabá, não. Puta merda. Eu curti gravar esse podcast, vou apagar a luz aqui, voltar pro passado e gravar de novo. Valeu. Valeu.